época em que não existia máquina fotográfica. Muitos pintores tentaram reproduzir em tela a cena da crucificação. E existiu um pintor na antiguidade chamado Rembrandt, holandês, extremamente talentoso, e ele produziu uma das obras-primas da arte mundial, o quadro da Crucificação de Jesus Cristo. Quando alguém se aproxima daquela tela, devido ao efeito de luz e sombra que Rembrandt lançou naquela pintura, qualquer pessoa tem a sua atenção imediatamente voltada para o crucificado. E em seguida, os olhos da pessoa que contempla a tela são atraídos para a multidão reunida em volta da cruz. E estranhamente, cada pessoa que contempla aqueles rostos vai vendo a expressão da multidão que crucificava Jesus Cristo. E o que é mais interessante é que naquele jogo de luz e sombra que conduz o olhar de quem admira o quadro da crucificação, há um rosto na penumbra, que os historiadores afirmam ser o autorretrato do próprio Rembrandt. O pintor holandês, ao desenhar a multidão que matou Jesus Cristo, colocou seu próprio rosto ali no meio, porque Rembrandt, pintor talentoso, reconhecia que ele também era responsável pela crucificação de Jesus Cristo. Ele compreendia que Cristo tinha sido crucificado também pelos seus pecados. Esta é a razão porque Rembrandt pintou o seu próprio rosto no meio da multidão que matou Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade e que, na verdade, não foram os soldados romanos, nem tampouco Judas Iscariotes, nem o Sinédrio, nem o principal sacerdote, nem os soldados, nem a turba enfurecida. Não, ninguém matou Jesus, nem o inferno, nem os demônios. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. Cristo estava levando sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. E quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta para Timóteo, seu filho na fé, falando sobre isso, o porquê de Cristo ter morrido na cruz, porque Jesus morreu na cruz, Paulo escreveu no capítulo 1, no versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo tomou posse do sacrifício de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha morrido por ele, e ele tomou posse de uma tal maneira do sacrifício de Jesus na cruz que ele afirmou: o seu sacrifício foi por mim, Ele morreu na cruz para salvar os pecadores e eu sou o principal. Paulo não estava no meio da multidão ao pé da cruz, mas ele se enxergou ali, nos cravos, na cruz, no sangue que vertia de Jesus. Paulo tomou posse do sacrifício do Senhor. Assim como o pintor holandês Rembrandt fez, desenhando seu próprio rosto no meio da multidão em volta da cruz. Se você não reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, ele poderá ser o salvador de toda a humanidade, menos o teu salvador. Mas para ele ser o teu salvador pessoal, você tem que acreditar que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores, dos quais você é o principal. Quando você crer desta maneira, então o sacrifício de Jesus terá poder sobre a tua vida para apagar todos os teus pecados, e você vai tomar posse do benefício da crucificação de Jesus Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.